Olha, Cris, na região do bairro Campos do Iguaçu, na rua Javari, um policial rodoviário federal foi vistoriar uma casa que ele estaria comprando. Qual não foi a surpresa desse policial ao localizar quase meia tonelada de maconha no interior do imóvel? A polícia militar foi chamada, fez o recolhimento dos entorpecentes e agora está encaminhando para a delegacia de polícia civil. Ainda não se sabe ao certo quem colocou essa droga na residência, porque o morador não é aqui de Foz do Iguaçu. A PM agora entrega a droga na delegacia de polícia civil e a equipe da polícia civil é que deverá investigar a origem desse material proibido. Cris, é contigo.